Xanerme 141, solo 58, libera direita, chame solo 1219. Libera direita, solo 1219, Xanerme 141. Final 17, Kilo Romeo Quebec. Sente grato, mantendo o ponto de espera. O Kilo Romeo Quebec tem pouso autorizado na 17, 150 no 09, Kilo Romeo Quebec. Quebec, de repouso. Estou em Salvador, boa tarde, 3595, fui aberto. 5595, boa, continue na aproximação, 150 no 09, informarei pista livre, 5595. 5595, aguardando pista livre. Então 32 no meio, livre decolagem, 150 graus no 09, pista no 0. Para o táxi, o voo 1924 está com o PAL dele 190, autonomia de 2 horas e 15 minutos, alternando Salvador. Índia Alfa no ponto de espera da 10-1216, bom trabalho. O Kilo Romeo Quebec, seu solo às 17 horas, qual o seu pátio de estacionamento? Direito táxi livre para o pátio 5, não me escuta até o corte, Kilo Romeo Quebec. O Mike Fox X-Ray ali, mantém cabeceira no 7, Mike Fox X-Ray. No 0, 150 com no 09. E de pouso no 0, 355, 95. Oi, Salvador, bom dia, gol. Boa tarde. Gol 19, 24, está no ponto de espera da 10, resolva. Tá, tá. Gente, mantém o um ponto de espera no 924. Vai. Interceptando o localizador, visual. Centrip 5626, complexo na ILS, X-Ray 390, chame 2, Salvador, noite, desse mal meio, bom ponto. 186, grato, boa tarde. Continue na aproximação, informarei pista livre 5626. 26. Fox X-Ray após a decolagem deverá manter a proa até o 030. Após a decolagem, confirmando até 3000. O Mike Fox X-Ray. ...50 graus, 109, Mike Fox X-Ray. Centro Recife, 125, decimal 1, Alterne, 13325, por favor. Copiado, 1251, 3325, obrigado. ...5595, solo 02, libere a direita, chame solo 1219. 19. Mantenha Alfa Vitor Juliette. Mike Fox X-Ray decolou 03, chama agora o controle em 11935, boa tarde. 1935, boa tarde, obrigado amigo. Nada. 3562, 26,6, passou externo, rebaixado, travada, visual com a aeronave da companhia que eu liberou. Gente, tem livre pouso, vento 140 no 09, 5626. 140 com 10, é o Felipe, 5626. Mantenha a proa de decolagem até passar 3 mil pés. Para prosseguir no PC da PUC. Perfeitamente, mantenha a proa até 3 mil, checado 5424, na sua escuta. Certo, contato radar agora 2 milhas ao sul de Salvador, vigilância. Em vigilância, entendido então após 3 mil no perfil da PUCA. Sim, após 3 mil no perfil da PUCA. Perfeito, obrigado. Visual com a aeronave nacional 10. Visual. Voo 924, aporto pouso do AT 72 do trip, autorizado, alinhar e manter cabeceira 10. Pouso trip, alinhar e mantém na 10. Vitor Zilhete, mantém a posição. Salvador 5626. Patilo Pátio 3, 5626. 132, 16, chame agora Centro Recife, 2545, alterno 2085, por favor. 2545, 2085, obrigado, 2196. Não tá livre, decolagem não? Não tá livre não, Gol 1924, mantém a posição. Demora, hein? Ah, ok, então, eu vou coordenar com o pessoal de sol aqui então, ok. Da Gol, mantendo livre na PUC 80. Fox X-Ray direto a Aracaju, tem condições? Agora mesmo, aproando o Aracaju. Vitor Z, autorizado decolagem, pistão 17, então 150 graus 092. Controle, boa tarde, eu vou 92, quase decolou na escuta, pouco 80. Voo 924, contato radar na decolagem, eu prossigo a subida ao nível 350, saída Puka 3-Sol Zumbi. Puka Zumbi, mantendo saliva 380, 35. Perda restrição, suba para o nível 350. Obrigado. Vitor Direto, autorizado o cruzamento do campo. Autorizado o cruzamento do campo, Alfa Vitor Juliette. Mike Fox, Recreation, agora Centro Recife, 2545, alterna 2085, por favor. 2545, 2085, obrigado. Lado 24, vetora Sérgio para traço à frente, curva à direita para o 080. Falaram em comunicações, ao passar o nível 240, reassume na coroa de Zumbi, 924. 119935. Zumbi, o voo 1924. Controle 119935, Alfa Vitor Juliette. Salvador, TP 548951, abordo 4 horas de autonomia alterna Salvador da próxima hora. Autorizado ataque via pátio, Índia, após alta no ponto de espera 118.6, 1013, o TP 5489. Prossiga ainda November Alpha. November Alpha, direção norte, Samson Sarata. Táxi. De Salvador, boa tarde. Sabatango, Alpha Vitor Juliette. Decolou da 107. Proa de buraquinho. Boa tarde, Alfa Vitor Juliette, prossiga no corredor forte, afastando-se no mínimo a 10 milhas em Flamengo. Informará para regresso, a Fabrício de Vieira. 549 Atualizado Alinhar e decolar, pista 10 graus, 10. Passando agora centro Recife em 2545 até 2085, por favor. Obrigado, até logo. Cabe que Luiz, que vive em Sonar, tem um bom para táxi. Controle. Dois, quatro, controle, Salvador. 549-21-5, sendo controle 1-1-9-9-35. 0935, tá retorno. Engenharia Vendel, autorizado táxi, 70-08-1-7. Controle Salvador 35489, decolou a cruzada meu pé, acendendo 1-80 no perfil da rua, na 650. 3489, contato com a dela decolar, suba para o nível 80, mantém o perfil da saída da árvore até a posição árvore, após árvore, direto vitória da conquista. Ciente, o 35489 após a boa direto vitória da conquista. Autorizado 360 para o caminhão, decolando a 190, saída da El Vida, para executar Amperituru 190. Iniciando com o 5437, controle 5935, voo 1694. Para o ponto Paulo Salvador, ao voo 333. Autorizado o táxi, atenção na pessoa 17, fica atento ao Charlie 150 à sua frente. November Alfa autorizado, alinha E, e decola a cabeceira 197, vento 150 graus, 109. November Alfa Ciente, vento 140 graus, 112. Paulo Oceania 63, na 8, deixa eu ver. Índia November Alfa, decolado 24, autorizado o cruzamento do campo. Autorizado, 30 minutos, Campo Índia, November Alpha. November Alpha, sendo controle 119.35. Chamando controle 1935, entre November Alpha. Que o lixo autorizado ingressar na 17, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Romeu está bravo, prossiga para cruzamento, autorizado cruzamento do setor de aproximação da pista 190, altímetro 90, 93, informe, visual com costa azul. Visual com costa azul, bravo. Controle 3154, contato radar desça para o Nil 050 na proa de Mari, para a chegada a Mari, altímetro 90, 93. Papa Romeo, Índia, November Alpha, prossiga corredor forte, informe para o regresso. Atento o tráfego Alpha Victor Juliet, afastado 10 milhas, a 1500 pés, Índia, November Alpha. Gente, está ciente do tráfego, vem informar para regresso, Índia, November Alpha. Luiz, autorizado decolagem, pistão 17, vento 120 graus, 092. Táxi Oceanero, vem a 315, né? Tomo 164, autonomia 4 horas e 15, alternativa de avião. E 13 agora, prossegue Pátio 15, Alfa 18.